2. Capítulo 18. Quanto a você, siga-me. João 21, verso 22. Quando começou a descer a rua na tarde em que Jasper ficou a observá-lo pela janela, Rolin não estava pensando em Rachel, nem esperava encontrá-la em nenhum lugar. Ele a encontrou inesperadamente ao virar a esquina da avenida e seu coração disparou ao vê-la. Começou a caminhar ao lado dela, alegrando-se com essa pequena oportunidade de estar com esse amor que ele não conseguia arrancar de sua vida. Acabei de passar na casa de Virgínia, disse Rachel. Ela me falou que os documentos para a compra do retângulo estão quase prontos. Sim, foi um processo bem cansativo nos tribunais. Virgínia lhe mostrou todos os planos e especificações para a construção. Vimos muitos. Para mim, é impressionante como Virgínia conseguiu ter tantas ideias sobre essa obra. Virgínia agora sabe mais sobre Arnold Toynbee, o West End de Londres e o trabalho da igreja institucional nos Estados Unidos do que muitos profissionais que trabalham nos bairros pobres. Ela passou quase o verão inteiro buscando informações. Rolim estava começando a se sentir mais à vontade enquanto conversavam sobre o trabalho humanitário que logo se iniciaria. Era um assunto comum e tranquilo para ele. O que você fez no verão? Eu não ouvi muito, perguntou Rachel, e de repente, em seguida, seu rosto foi tomado por um rubor tropical, como se a jovem tivesse insinuado muito interesse por Rolim ou muito pesar por não tê-lo visto com mais frequência. Estive ocupado, respondeu Rolim rapidamente. Conte-me algo, insistiu Rachel. Você fala tão pouco. Você me dá o direito de perguntar? Ela fez a pergunta de maneira muito franca, virando-se para Rolim com muita sinceridade. Sim, claro, respondeu com um sorriso gracioso. Não tenho tanta certeza de que há muita coisa para contar. Tenho tentado encontrar uma maneira de alcançar os homens que conheço e ajudá-los a levar uma vida mais útil. Ele parou de repente, como se estivesse com receio de continuar. Rachel não se aventurou a sugerir nada. Pertenço ao mesmo grupo do qual você e Virgínia fazem parte, continuou Rolim, começando a conversa. Assumi o compromisso de fazer o que acredito que Jesus faria e venho fazendo meu trabalho na tentativa de responder a essa pergunta. É isso que eu não entendo. Virgínia comentou algo a respeito em outra ocasião. Que ótimo saber que você está tentando cumprir a mesma promessa que nós também fizemos. Mas o que você poderia fazer com o pessoal do clube? Você me fez uma pergunta direta e eu terei de lhe dar uma resposta agora, disse ele sorrindo. Ouça. Eu me perguntei, depois daquela noite na tenda, você se lembra? Ele falava apressadamente, sua voz estava um pouco trêmula. Que propósito eu poderia ter agora na vida para redimi-la, para satisfazer meu conceito de discipulado cristão? E quanto mais eu pensava nisso, mais eu me conscientizava de que devia tomar a minha cruz. Você já pensou que, de todas as pessoas negligenciadas em nosso sistema social, ninguém é tão ignorado quanto os jovens que enchem os clubes e desperdiçam tempo e dinheiro como eu fazia? As igrejas cuidam dos pobres e miseráveis como aqueles que vivem no retângulo. Elas se esforçam para alcançar o trabalhador. Têm um grande número de seguidores entre os assalariados. Enviam dinheiro e missionários a outros países. Mas os jovens da alta sociedade que levam uma vida fútil, os frequentadores dos clubes, ficam de fora de todos os planos de missão e evangelismo. E, no entanto, não há outra classe de pessoas que mais precise disso. Eu digo para mim mesmo, eu conheço esses jovens, suas qualidades e seus defeitos. Já fui um deles. Não estou preparado para alcançar as pessoas do retângulo. Não sei como fazer isso, mas acho que posso alcançar alguns jovens que têm dinheiro e tempo para gastar. Então é isso que estou tentando fazer. Quando fiz a mesma pergunta que você fez, o que Jesus faria? Essa foi a minha resposta. Também tem sido a minha cruz. A voz de Rolim foi tão baixa nessa última frase que Rachel teve dificuldade de ouvi-lo em meio ao barulho ao redor deles, mas percebeu o que ele havia dito. Ela queria perguntar quais eram os métodos que ele estava usando, mas não sabia como perguntar. Seu interesse no plano dele ia além de mera curiosidade. Rolim Page estava tão diferente agora do jovem snob que a havia pedido em casamento, que ela não podia deixar de pensar nele e conversar com ele como se fosse alguém completamente novo. Eles saíram da avenida e subiam a rua até a casa de Rachel. Era a mesma rua onde Rolim havia perguntado a Rachel por que ela não o amava. Os dois foram tomados por uma súbita timidez enquanto seguiam a rua. Rachel não havia esquecido aquele dia e Rolim também não. E finalmente rompeu longo silêncio ao perguntar o que não havia conseguido expressar antes. No seu trabalho com os jovens do clube, seus velhos conhecidos, como é que eles recebem você? Como você os aborda? O que eles dizem? Rolim sentiu-se aliviado quando Rachel falou e respondeu: Ah, isso depende de cada um. Muitos acham que eu sou um louco varrido. Continuo como sócio dos clubes e isso me coloca em uma posição confortável nesse sentido. Tento ser inteligente e não provoco críticas desnecessárias. Mas você ficaria surpresa em saber quantos deles têm respondido ao meu apelo. Vai ser difícil fazer você acreditar, mas há apenas algumas noites, uns 10 homens se engajaram em uma conversa honesta e séria sobre assuntos religiosos. Tenho tido a grande alegria de ver alguns deles abandonarem os maus hábitos e começarem uma nova vida. O que Jesus faria? Eu continuo a perguntar. A resposta vem devagar, por isso estou trilhando meu caminho devagar. Descobri uma coisa: os rapazes não estão me evitando, e eu acho que isso é um bom sinal. E mais, consegui fazer que alguns deles se interessem pelo trabalho no retângulo, e quando o trabalho começar, eles contribuirão para torná-lo ainda mais sólido. Além de tudo, encontrei uma maneira de impedir que vários jovens adquiram o péssimo hábito de jogar. Rolim falava com entusiasmo. Sua expressão estava transformada pelo interesse no assunto que agora havia se tornado parte de sua vida. Rachel, mais uma vez, notou o tom forte e viril do discurso do rapaz. Com tudo isso, ela sabia que havia uma seriedade profunda e implícita que fazia com que a cruz, mesmo estando eles sob o peso dela, fosse uma alegria. Em seguida, Rachel falou com um sentimento imediato de justiça que devia a Rolim e à nova vida dele. Você lembra que eu censurei uma vez por não ter nenhum propósito pelo qual valia a pena viver? Perguntou, enquanto seu lindo rosto parecia mais bonito do que nunca para Rolim, mas ele teve autocontrole suficiente para erguer os olhos. Quero dizer, sinto a necessidade de dizer, para ser justa com você, que o admiro por sua coragem e por sua obediência à promessa que fez. A vida que você está levando é muito nobre. Rolim estremeceu. Sua agitação fugia ao controle. Rachel não podia deixar de perceber. Eles caminharam em silêncio. Por fim, Rolim agradeceu. Obrigado. Fogem-me as palavras para expressar como é bom ouvi-la dizer isso. Ele ficou olhando para o rosto dela por um instante. Ela percebeu naquele olhar que ele ainda a amava, mas ele não disse nada. Quando se separaram, Rachel entrou em casa e, sentando-se em seu quarto, levou as mãos ao rosto e disse para si mesma: Estou começando a entender o que significa ser amada por um bom homem. Enfim, vou acabar me apaixonando por Rolim Page. O que estou dizendo? Rachel Winslow. Você esqueceu? Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Estava profundamente emocionada, no entanto, era evidente que o que sentia não era arrependimento nem tristeza. De alguma forma, Rachel havia sido tomada por uma nova alegria. Tinha entrado em outro nível de experiência e mais tarde, naquele mesmo dia, alegrou-se com muito entusiasmo e sinceridade em ver que seu discipulado cristão havia dado espaço nessa crise a esse sentimento. Ela de fato fazia parte disso, pois se estava começando a amar Rolim Page, era pelo homem cristão que ela havia começado a se apaixonar. O antigo Rolim nunca teria levado a essa grande mudança. E Rolim, enquanto voltava, acalentava uma esperança que não conhecia desde que Rachel havia rejeitado seu pedido naquele dia. Com essa esperança, ele continuou seu trabalho à medida que os dias passavam rapidamente e em nenhum outro momento teve mais êxito em alcançar e salvar seus velhos conhecidos do que no tempo em que se seguiu aquele encontro casual com Rachel Winslow. O verão havia terminado e Raymond, mais uma vez, enfrentava o rigor do inverno. Virginia havia conseguido concluir parte de seu plano de conquista do retângulo, como ela o denominava. No entanto, a construção de casas no local, a transformação de seu aspecto triste e desinteressante em um parque atraente, o que estava incluído em seu plano, era uma obra muito grande para ser concluída naquele outono, logo depois de ter adquirido a propriedade. Mas 1 milhão de dólares nas mãos de uma pessoa que de fato deseja fazer o que Jesus faria pode realizar maravilhas pela humanidade em pouco tempo. E Henry Maxwell, ao passar pelo local em uma tarde, logo depois de encontrar com o pessoal da ferrovia, ficou surpreso ao ver quanto já havia sido feito externamente. No entanto, voltou para casa pensativo e no caminho não pôde evitar considerar o problema que os bares continuamente causavam. Afinal, até onde foram feitas ações em favor do retângulo? Mesmo contando com o trabalho de Virginia, de Rachel e do Sr. Gray, onde se podiam ver os resultados concretos? Sem dúvida, disse para si mesmo, a obra de redenção iniciada e realizada pelo Espírito Santo em suas maravilhosas demonstrações de poder na primeira igreja e nas reuniões da tenda teve efeito sobre a vida de Raymond. Entretanto, enquanto passava pelos bares e notava a multidão que entrava e saía deles, enquanto observava aqueles antros deploráveis que pareciam ser os mesmos de sempre, enquanto via a brutalidade, a imundície, a miséria e a degradação em inúmeros rostos de homens, mulheres e crianças, sentiu-se muito mal. Ele se viu perguntando até que ponto 1 milhão de dólares poderia limpar toda aquela podridão? A origem de quase toda a miséria humana que eles procuravam aliviar não permaneceria intocada enquanto os bares continuassem com sua atividade mortal, mas com o aval da lei. O que um discípulo cristão tão altruísta como o de Virginia e de Rachel poderia fazer para diminuir a enxurrada de vícios e de crimes, uma vez que a grande fonte desses vícios e dessa criminalidade fluía com a mesma força e profundidade de sempre? Não seria praticamente um desperdício da vida maravilhosa dessas jovens lançar-se assim ao inferno, uma vez que, para cada alma resgatada pelo sacrifício delas, os bares faziam outras 2 vítimas que precisavam de resgate? Ele não conseguia evitar essa pergunta. Era a mesma que Virginia havia feito a Rachel, quando disse que, em sua opinião, algo de fato permanente só poderia ser feito se os bares fossem eliminados do retângulo. Henry Maxwell voltou às atividades na paróquia naquela tarde, com uma convicção ainda mais forte sobre a questão da permissão da venda de bebidas naquele local. Entretanto, se os bares eram parte dos problemas da vida de Raymond, a primeira igreja e seu pequeno grupo de discípulos que se comprometeram a fazer o que Jesus faria não eram menos importantes. Henry Maxwell, estando no centro do movimento, não estava em posição de julgar os resultados desse movimento como alguns de fora poderiam ter feito. A própria cidade de Raymond sentia o reflexo de muitas maneiras, sem conhecer todas as razões dessa mudança. O inverno se foi e o período de 1 ano que Henry Maxwell havia estipulado para que cumprissem a promessa de fazer as coisas como Jesus faria também chegou ao fim. O domingo, aniversário de 1 ano da promessa, foi de muitas maneiras o dia mais extraordinário que a primeira igreja já presenciou. Foi mais importante do que seus discípulos poderiam imaginar. O ano havia feito história de maneira tão rápida e tão séria. que as pessoas ainda não conseguiam entender todo o seu significado. E o dia que completava um ano dedicado a esse discipulado foi marcado por tantas revelações e confissões que os protagonistas dos eventos em si não conseguiam entender o valor daquilo que havia sido feito, nem a relação de sua tentativa com as demais igrejas e cidades do país. Na semana anterior, aquele domingo de aniversário, o reverendo Calvin Bruce, doutor em divindade, na igreja Nazareth Avenue, em Chicago, estava em Raymond, onde visitou alguns velhos amigos e um antigo colega de seminário, Henry Maxwell. Ele estava presente na primeira igreja e foi um ouvinte extremamente atento e interessado. O modo como relatou os acontecimentos em Raymond, sobretudo daquele domingo, pôde elucidar toda a situação melhor do que qualquer descrição ou registro de outras fontes.